Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não entendo por que colocam peixe em uma pizza. Aqui é o Carlos Merigo, e em Portugal, Michelangelo é Miguel Ângelo. Aqui é Anderson Argentoni, e eu já tive uma tartaruga chamada Donatello, e ela fugiu. Fugiu? Fugiu. Como você conseguiu isso? Aqui é Gabriel Cruz, e os rodízios de pizza do Rio de Janeiro se basearam no Michelangelo para seus sabores. Ok, aqui é a Zagal, e eu queria saber por que personagem em desenho animado nunca troca de roupa. Cara, a April não troca de roupa. É aquela roupa amarela, é, né, cara? Horrível. A mulher vai trabalhar, cara, vai sair de noite no cinema com aquele macacão. Por Parece quê? Mecânico da Luke Sprite. Você não gosta do macacão? Ah, anos 80. Tipo, cara. Muito bem, o papo hoje só podia ser um. Vamos falar de Tartarugas Mutantes Adolescentes Ninja. Excelente título, né, cara? Quem teve essa ideia brilhante, né, cara? Com certeza uma pessoa que não tem poder de síntese, né? Então foi uma mulher. É verdade. Muito bem, nós estamos à luz da estreia da nova animação das Tartarugas Ninja e vamos falar sobre o fenômeno que foi esta bagaça desde o fim da década de 80, passando por quadrinhos, desenho animado, filmes, brinquedos e até hoje shows, né, que a gente descobriu aqui. Muita coisa, cara. Essas tartarugas, cara, fizeram um sucesso inacreditável que eu só consigo compreender pela visão de uma criança, realmente. Porque, como um adulto, se eu fosse adulto naquela época, eu jamais conseguiria entender por que esta bagaça fez tanto sucesso. Certo? E-mail. Canelada. Canelada. Vamos às nossas leituras de e-mails. Outro recado de um mapa esquecido, mas não morto, continuam entrando vários nerds sempre. Ah, é verdade, entre na nossa sessão no mapa lá embaixo no site, tem um mapa mundi, cliquem lá que vocês vão ver que divertido. Uma novidade que não divulgamos aqui ainda é o chat, o Nerd Chat, que é o nosso chat movimentadíssimo, às vezes paradíssimo, como todo chat, é verdade? É verdade. É, ele tava super animado no começo, mas aí teve um bug, isso, porque ele é beta. É beta. Como tudo no Google. Exatamente. Mas o bug foi corrigido, não acontece mais, então voltem e falem sobre nada no chat. Excelente. Antes eu quero fazer um apelo aos anunciantes. Ah, por favor. É, nós estamos com uma promoção. Se você anuncia no primeiro mês e no segundo mês você não paga nada. Primeiro mês você paga em dobro, mas a gente parcela em duas vezes, tá tranquilo? Não entendi. Exatamente, essa é a minha intenção. Vamos aos e-mails. Rodrigo do Quarto Sinistro, 15 anos, Mossoró, Rio Grande do Norte, aquele, de sempre, falando o seguinte. Nossos freguês, né? Eu estou achando que vocês compraram a revista Games da Abril. Pois tudo que vocês disseram, eu já sabia devido à revista. Claro, Rodrigo, a história ela não foi inventada pela revista. Ela é igual na revista na Superante, na Galileu, é a mesma história. Tá aí. E é bom saber que todos eles estão certos como nós. Exatamente. E aí ele completou falando que o nome do rei da Pérsia era Dário e não Dario. Eu vou dizer que eu falava Dário até que o historiador me corrigiu e eu, no alto da minha ignorância, baixei a cabeça e falei Dario, como fui orientado, né? Então, essa discussão não é comigo. Eu vou aproveitar e corrigir pessoas e seres humanos que falam wherever. A pronúncia certa é whatever. Whatever também pra isso, né? Murilo, 20 anos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, seus nerds, já ouço o Nerdcast há um tempo e vocês estão de parabéns, blá blá blá. Já é uma parte importante das minhas sextas-feiras. Ainda não consegui fazer ninguém começar a ouvir, a não ser uma amiga que gosta de ouvir aqueles com participação da portuguesa. Assisti 300 e assim que cheguei em casa, baixei o Nerdcast que estava excepcional. Mas o motivo deste e-mail é uma canelada. A Lotone disse no último Nerdcast que os gregos invadiram a ilha de Troia. eu realmente espero que vocês saibam que Troia não fica em uma ilha, mas sim na parte ocidental do atual Turquia. Canelada! Essa foi feia. Essa foi muito feia, muito escrota. Minha culpa. Pior que quando eu li o e-mail dele, cara, eu falei... Ih, rapaz, eu já sabia disso, da onde eu tirei Ilha de Troia. Mas tudo bem, valeu. Bota minha cara a tapa nessa. Vamos lá. É Danilo Tratsky, 19 anos, São Paulo. Também sobre o nosso último netcast, que foi sobre história, sobre a Batalha das Termópilas, Grécia e Pérsia. O assunto Grécia é algo muito de meu interesse. Que coisa é essa de Xerxes reconstruir Atenas? Pelo que eu me lembro, Atenas usou dinheiro arrecadado pela Liga de Delos para reconstruir a cidade. É, na verdade, eu não disse que ele reconstruiu, eu disse que ele mandou reconstruir. Agora, mandar e reconstruir são duas coisas diferentes. Ele acabou indo embora derrotado e não fez nada que prometeu. Rafael Freire, Xangai, China. Olha só, nerds internacionais. Bate uma música chinesa aí, ô jovem. Aqui quem vos escreve é Rafael, diretamente da China. Mesmo não sendo e nem falando chinês, oh, que ótimo. Eu vim parar aqui não sei como. Atrás do Jack Bauer, né? O Jack Bauer fala a mesma coisa. Mesmo não sendo nem falando chinês, eu vim parar aqui não sei como. Eu sou publicitário e trabalho na Thompson aqui em Xangai. E descobri o site de vocês ontem, atenção, na cagada. Entrei no blog de guerrilha e li sobre o flash mob que vocês organizaram pro 300 e achei sensacional. Foi muito bom, na verdade. Foi divertidíssimo. É uma loucura. Depois que vi o nome do site, tive que entrar pra ver qual era. Agora eu entro direto. Muito bom. Eu fiz o subscription do Nerdcast e vou escutando os episódios antigos no meu iPod. Na China, né, cara? Meu iPod descartável, que eu compro todo dia. A chinesada já me encara na rua por causa do meu piercing na boca e as tatuagens. Agora, rachando o bico sozinho, neguinho me segue. Olha que pintura, cara. Ai, ai, que beleza. Júlia Carolina, 25 anos, Rio de Janeiro. Há um tempo atrás escrevi um e-mail contando os micos que paguei por estar ouvindo o Nerdcast. Pois é, paguei um mico maior ainda por não estar ouvindo o Nerdcast. Olha isso, olha essa história. Ah, esse meio é muito bom. Como não teve Nerdcast na última sexta-feira, eu não tinha nada pra ouvir. Foi então que eu desci do ônibus e um cara me parou e perguntou: ué, você não está rindo hoje? Olha cara, isso, cara. Que medo, cara. Stalker. Do mundo é cheio de stalker. É verdade. Cara. Olhei com a cara mais assustada da face da Terra. Óbvio que ele deve ter notado isso, porque logo continuou. Você sempre vem rindo e eu fiquei curioso saber por quê. Cadê o seu radinho? Expliquei o motivo dos risos e saí mais rápido que pude. Agora, todo dia eu tento sair do ônibus o mais rápido que posso, fim de estar dormindo pra não ter que falar com esse maluco. Cara, a mulher ainda teve paciência de parar e explicar por que que não estava rindo, cara. Eu traço uma reta só. Por que não fazer um Nerdcast contando alguns micos da vida de vocês? Com certeza seria muito engraçado. Mas dois parabéns pelo site e todas aquelas coisas que eu sei que vocês não têm paciência de ler. É verdade, esse é um Nerdcast para a portuguesa, né? Senhora da Venécia, coisa de mico. Muito engraçado. Pô, esse aí é pro senhor K, pro JP. Também, pô, com certeza. Diego, com o maldito H no, entre o D e o I, cara. Esses são os pais que criam inimigos em casa. 24 anos. Eu sou de São Paulo, Capitólio, como fala o pessoal do Pânico. Daqui a pouco vamos falar que a gente tá entendendo. Saibam que considero o Nerdcast uma praga. Mas calma, não é pelo lado negativo. Nessa semana, um amigo apresentou o Nerdcast para o pessoal aqui do trabalho. Pois bem, na verdade ele é de serviço, então talvez ele seja de manutenção, né? Foi apenas um escutar que a coisa foi se alastrando como gripe. Agora todos escutamos, mas tem uma coisa. Aqui não fazemos uma rede com iTunes, ou seja... Cada um tem sua biblioteca de músicas e compartilha com os outros pelo compartilhamento do próprio programa. Mas ele não compartilha podcasts. O que acabou acontecendo? Sim, dor de cabeça para a empresa, já que todos começaram a baixar os Nerdcasts como zumbis sedentos por sangue. chutando pra cima, fizemos as contas que vocês têm cerca de 35 horas de Nerdcast já gravado. Errado. Mas... a gente tem 58 programas. É. Uma média de duração de 1h10 cada programa. E são 58 programas contando com 50... A e B, tem dois programas duplos aí, na verdade são 60. Resultado, quase uma semana ouvindo Nerdcast. Aí você vai me falar, vai dizer que você ficou ouvindo sem parar isso? Pois eu digo sim! Em tom espartano, como Leônidas. Parabéns pelo programa, é muito divertido para mim. Em primeiro lugar, o de carnaval. E em segundo, você infância, que é o nosso recordista, sabe lá Deus por quê. PS, nenhum novo Jovem Nerd foi mandado embora, nem recebeu carta de advertência. Pois aqui, no trabalho dele, ou serviço, eles devem ser, sabe o quê? Manutenção de sistemas? É, a rede, né? Né? É, pois aqui, graças à força, sobrevivemos de internet. Sorrisinho igual e ver. Esses foram nossos e-mails. Exatamente, de volta para as tartarugas mutantes. Ninjas adolescentes e merda. Um pouco. Mas vamos lá, tartarugas, mutantes, adolescentes e ninjas. Pois é, elas são ninjas, isso que é uma coisa importante de ressaltar, né? É, porque mutante tá na barba, tá de sobra, né? É. Vamos lá, da onde veio esta bagaça? Eu gostava muito, era um viciado em Tartarugas Ninja quando era criança, mas confesso que sei pouco a respeito, por isso temos os nossos especialistas aqui, que são dois convidados novos... que são Anderson Argentoni e o Gabriel Cruz, Carlos Merigo, vocês já viram no último, são colaboradores e editores do Jovem Nerd News e... Não, mas não é só isso, eles são especialistas. Qualquer coisa canelada é culpa deles. Muito obrigado. Tem o Gabriel Cruz, que é animador... Exatamente. De festas infantis. Casamentos e batizados também. Gabriel, você trabalha com animação diretamente? Sim, é. Atualmente eu trabalho com animação na web... Ah, né? Que eu trabalho no governo do estado, fazendo vinhetas para cursos de pedagogia. Inclusive, Gabriel Cruz, né, só assinou o contrato para participar do Nerdcast mediante um jabá. Vai fazer aqui. Não, mas fala aí, fala do projeto. Pessoal, o Guia Sobressites é um guia sobre vários assuntos e entre eles tem o de animação, né? Tem RPG, tem quadrinhos, enfim. Tem vários assuntos, quando você quiser saber sobre o assunto e o Google não te for suficiente... Vai no sobressites.com.br/animacal, no meu caso, né? Seria animação sem acento cedilha. Sem acento cedilha. Okay. E lá vocês vão ter informações sobre produtoras, sobre como fazer uma animação, coisas do tipo. Então, está dado o convite. Espetacular. O outro especialista é Anderson Argentoni, nosso fanático por action figures, ou bonequinhos, como queiram. Brinquedinhos. Anderson, você é só um fanático daqueles que sonha com... Que nem o cara que coleciona revista de carros que nunca vai ter. Ou você realmente tem uma estante apresentável? Eu tenho várias estantes. Ah, então... Não cabe mais nenhuma aqui. Espetacular, espetacular. Você é tipo virgem de 40 anos, é isso? É. Muito bem. Você tem bonecos... Especial. Ah. Eu tô falando do personagem. Tinha vários bonecos. Não. Quando eu assisti o filme, me deparei com vários actions que eu tinha. Olha. Você tem action figures em caixas lacradas? Não. Nenhum. Eu também nunca conseguiria manter esse tipo de coleção, mas... né? Se eu fosse o Amaury Jr., no próximo Nerdcast eu iria na casa dele mostrar a coleção de action figures dele. Que é isso que ele faz, é verdade. Cara. O Amaury Jr., escuta o Nerdcast? Cara, se ele escutar, um abração. Chão do coração. A Dagal é mega fã do Amaury Jr., cara. Porra, eu queria ser o Amaury Jr., cara. O cara tem a vida que pediu a Deus, cara. O cara pode usar gola rolê e ninguém fala nada. Muito bom, muito bom. É. Já fomos para Amaury Jr., bem, o Nerdcast sendo bem. E o último especialista, mas não menos importante, Carlos Merigo, que está por dentro de toda a campanha de marketing de guerrilha desse filme. Merigo? É, tô tranquilo. Já me divulgo como publicitário de estimação, tá ótimo. Carlos Merigo, brainstorm9.com.br. Já tem um monte de gente que vai, que chega no Brainstorm através do Jovem Nerd. Excelente. O cara fala, conheci o Brainstorm e tava ouvindo o Jovem Nerd. Pô, excelente, excelente. É isso que a gente quer. God, I love being a turtle! Vamos então ao início do fenômeno. Que por incrível que pareça, muita gente acha que foi ou no desenho animado ou no fliperama, mas não foi nenhum dos dois, certo? As Tartarugas Ninja nasceram em quadrinhos. Elas nasceram no guardanapo, como a maioria dos desenhos? Não. Diz que nasceu num brainstorming, né? Os dois criadores estavam conversando e chegaram, sei lá, devem ter fumado uma pra chegar nesses personagens. Não, na verdade, histórias da Marvel, né, cara? É, exatamente. Porque são paródias, né, de histórias da Marvel, até do Frank Miller. É, Mutantes, Nova York, um jornalista que não gosta deles. Originalíssimo. Em 84, os Novos Mutantes e o Demolidor faziam muito sucesso, né? Dos Estados Unidos. E aí ele decidiu fazer uma paródia desses dois personagens. Então você tem os Mutantes, que a referência é óbvia. Tem, por exemplo, os elementos ninjas da época do Frank Miller lá no Demolidor, né? Sim. Então o clã do pé, um cara que domina o submundo do crime, coisas desse tipo. Cara, clã do pé não me convence de jeito nenhum. Você tem que falar clã do pé, cara. É fantástico. Não, não. Clã do pé, cara. Não, você tem que imaginar que é uma palavra só. Foot Clan, cara. Pronto. Não, eu não vou aceitar falar de Foot Clan aqui. Estou indo embora. Mas diz que os quadrinhos, eles não eram infantiloides, assim, que não é desenho. Então eles eram bem mais sinistros, né? E tal, que eram... Era bem mais adultos, né? Mas... violentos, exatamente. Porque era uma paródia, mas pra... Não é pra gurizada, né? Era pra galera... Não, era underground, né? Exatamente. Se você pensar bem, o pessoal que lê quadrinho underground é o pessoal mais adulto. Então, criança não achava Tartarugas Ninjas em qualquer comic shop. É, com certeza. Não, até porque os dois criadores, né? Que é o Kevin Eastman e o Peter Laird, acho. Eles lançaram, eles desenharam e eles lançaram, assim, totalmente independente, né? Assim, acho que eles imprimiram 3 mil, né? Foi a primeira... Primeira tiragem das Tartarugas Ninjas. E lançaram assim de... Tipo, a gente não conseguiu patrocínio nem nada. Eles mesmos desenharam, fizeram a tiragem deles e lançaram de forma totalmente independente, assim. Pois, eu fico imaginando, né, que... Bom, já que era um quadrinho underground e tinha toda a identidade dele, devia ter aquele público, né? Porque se fez sucesso é porque realmente alcançou um público cada vez maior. E deve ter, será que essa galera se sentiu traída depois que os Tartarugas Ninja viraram uma coisa infantil, né? Como o Garfield, né? Que quem curte a tirinha do Garfield sabe que é completamente diferente desse universo de desenho animado, de filme, né? É outro tipo de mentalidade, né? E eu me sinto completamente injuriado quando eu vejo esse Garfield idiota, boboca. Teve isso, sim. Você fica injuriado, mas de Davis fica lá feliz recebendo dinheiro. É claro, isso que importa. É claro, eu aplaudo ele, né? Com certeza. Então, teve sim essa questão. Os caras depois de... Porque só em 88, né? 4 anos depois, começou essa fase meio infantiloide das tartarugas. E o pessoal achava que os dois eram traidores do movimento. traidores do movimento! Eles estavam se vendendo, né? Pra... É, eles estavam se vendendo. Ah, cara, mas eu falo, cara, o Jovem Nerd tá sempre à venda. Quem quiser comprar, leva. É, mas essa reclamação dos fãs fez até os dois criadores, assim, acho que foi numa das edições, eles lançaram, fizeram até um editorial respondendo aos fãs e tal, dizendo que eles estavam mudando, mas que era... Pô, resumindo assim, estamos mudando porque queremos ganhar dinheiro. Então, né? peraí, o quadrinho underground deixou de existir? Não. A partir do ou não? O quadrinho underground teve até 93. Ah, então o nego não tinha o que reclamar, verdade. Não tinha o que reclamar. Mas eles usavam máscara no quadrinho também ou era só no desenho animado pra ninguém reconhecer aquela babaquice toda? É isso. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. É verdade, aqui. Porque eles têm medo de ser reconhecido na comunidade de tartarugas. Eu não vejo motivo nenhum. É verdade, né, cara? Não, mas olha só, Não existem só essas quatro tartarugas por aí. Existe aquela tartaruga espadachim da Hanna-Barbera, qual é o nome dela? Caraca, uma que usava um chapeuzinho de D'Artagnan, isso. Negócio. Isso. Tá que pariu, como é que você cavou essa? Nossa, cavou mesmo. E tinha uma tartaruga que era o desenho do pica-pau, que a porra do urubu fica obrigando ela a pegar tesouro debaixo d'água. Tartaruga Touché, isso aí. Tartaruga Touché, calma. É a da Hanna-Barbera, a tartaruga que dava Touché, tinha espadinha, aquele chapelão com... Ela tinha um... Ela tinha um cachorro como parceiro também, não tinha? Uma loucura dessa. Será que ela já foi underground um dia, tartaruga Touché? Que escuro. Não, a Hanna-Barbera foi justamente da animação linda, luxuosa, pra coisa tosca, né? Foi justamente o contrário. Era aquela coisa do Tom e Jerry dos anos 50, que era aquela coisa... Exato. A animação custava $50 mil, de repente, fomos mandados embora da Metro, temos que abrir um estúdio, vamos reaproveitar nossos cenários e coisas assim. Ah, e a gente vai, olha, faz animação só de boca. Só a boca que mexe. Sim, é? Sim. É isso. A estratégia da Hanna-Barbera foi essa durante, sei lá, 40 anos, cara. Só mexe a boca. Anime, e as bocas eram praticamente adesivos, não era nem desenho refeito, eram uns adesivos, claro, que eles botavam de volta. Tira e colagem. Aproveita tudo. Contenção de custos, né? Economia é a base da porcaria, né? Mas foi um império, exato. Deu muito certo. Né? Então, mas a Hanna e a tia Barbera elogiadas, reverenciadas. Segundo a Xuxa, né? Tia Hanna e tia Barbera. Agora a outra tartaruga. Fala. A outra é uma tartaruga do desenho do Pica-Pau. Tinha um urubu que ficava obrigando a tartaruga a mergulhar debaixo d'água e trazer tesouros pra ele. E a promessa do urubu era que ele ia fazer a tartaruga voar. Caraca, ninguém lembra desse desenho? Eu lembro do urubu que usava... Abandona minha postura de especialista em animação depois. Aí, cadê o especialista? Primeiro ele dava duas peninhas e botava a tartaruga pra bola bater e a tartaruga não conseguia voar. Depois fez um estilo. Puta, eu lembro disso! Que triste! No final ele fazia umas asas meio Ícaro, assim, e ela morria. Não, cara, o final é horrível. É horrível. Porque o urubu se enche de ouro, coroa, gargantilha, cordão, sai pra voar, fica pesado demais e cai. Viu? E aí cai, aí fica as nuvens, aí daqui a pouco sobe a tartaruga morta, tocando harpa, falando: estou voando! Tá que pariu, cara! Que coisa triste, cara! Não, pior que o Pica-Pau é que formou essa infância que tá aí hoje, né? Tipo, pois é. As próximas guerras vão ser tudo culpa do Pica-Pau. Pra começar, o Pica-Pau 1, o original, é mongoloide. Isso porque a gente tá falando de tartaruga ninja, né? Ela já usava máscaras desde o começo, mas as máscaras coloridas apareceram nos filmes, no, na, nas animações, né? Porque a história em quadrinhos original era em preto e branco, né? Era um vermelho. Mas, então, teoricamente, as máscaras eram vermelhas. Com muita imaginação, eram vermelhas. Mas eu aqui em casa tenho uma graphic novel, sei lá se pode chamar aquilo de graphic novel, que era justamente das tartarugas no início, um underground que foi lançado aqui no Brasil, que justamente eram vermelhas. Todas. Então. Tinha diferença nenhuma entre uma e outra, você não sabia quem era quem. Então, você acreditava no que o cara falava, olha, você é o Leonardo, beleza. Então esse é o Leonardo. Tinha umas armas, né? É verdade, as armas também. E eu acho que então eles fizeram as cores, né? Pra que eles se reconheçam entre si, né? Talvez. Não só as cores, mas as letras que tinha no cinto deles. Ah. Cada um tinha letra no início. É tipo crachá. Se você ainda tinha uma dúvida de quem era quem, ainda tinha letra, você tinha dúvida. Que, as armas, né? Claro que cada um tinha que ter um. Mas se ele não tivesse uma máscara com a letra, ele não saberia quem ele é. E aí não saberia qual arma ele deveria pegar. A paródia vai tão longe que por exemplo, o nome do Mestre Splinter era uma paródia com o mentor do Demolidor, né? Como que era o nome dele em Stick, português? Não era? Stick é o nome original, né? Isso. Não sei se em português tem outro. Tipo, você vê até onde que eles foram com a brincadeira de parodiar os outros, assim, né? De parodiar os personagens da Marvel. O clã do pé, né? O Foot Clan, como o nosso amigo gosta de chamar. É uma paródia também de um outro grupo de ninjas que tinha no Demolidor, que chamava Hand Clan. Ah, tá de sacanagem. O clã da mão. Mentira. verdade. E o Demolidor era o Darth Vader, afinal? Não. Destruidor, aliás, canelada. É o Demolidor. Destruidor. Destruidor. Ele tinha o capacetinho meio Darth Vader. Só pra desmoralizar. Darth Vader com cobra. Olha só, você apelidou o capitão do 300 de Darth Vader por causa daquele cabelo. Eu não posso falar que o destruidor é o Darth Vader. O cara é igual ao Darth Vader, cara, com aquele cabelo. O que diabos significa Cauabunga? Nada. Nada? Não tem nada. Cauabunga é de um seriado dos anos 50. Tá de sacanagem. Então já tem um significado. É. Não. Não, mas... não significa nada. Tem uma origem. Qual é a origem? Ah, eu sempre gostei de Cauabunga. Então, tem um seriado dos anos 50, não sei qual é o seriado, não lembro. Mas que tinha um índio, e o índio gritava Cauabunga. Puta, mano, o índio gritava Cauabunga. Era o índio havaiano, que Cauabunga pra mim é havaiano. Esse índio tava em sonho com o Jim Morrison também. Não. E aí os surfistas no Havaí, na Austrália, começaram a usar Cauabunga enquanto estavam nas ondas. Lá eles gritavam Cauabunga. Deus do céu, cara. O Cauabunga é pros surfistas, assim como o Jerônimo é pros paraquedistas, é isso? Isso. Não significa porra nenhuma. Jerônimo era, era nome lá do índio. É. Ah, e o que significa pra um cara que vai pular de avião, Jerônimo? Eu! Eu lembro disso? Jerônimo! Eu! É. Sabe quem mais falava Cauabunga também? Quem? O Bart Simpson. O Bart Simpson? Hein? É verdade. Nos primeiros desenhos ele grita Cauabunga. E o Robin, no Batman Robin, que eles traduziram como... Ele fala Cauabunga? Ele fala Cauabunga quando ele tá descendo de prancha no ar. Melhor despreza isso, e né? E aí eles traduziram como, ah, eu tô maluco. Maravilhosos tradutores brasileiros. Agora vem cá, eles falavam Cauabunga no desenho animado? Isso que eu não ou lembro. Era só no filme? Porque eu me lembro que no final do primeiro filme, o Splinter falava, né? Eu sempre... Eles estavam batendo lá, comemorando alguma coisa. E o Splinter virava e falava, ah, eu sempre gostei de Cauabunga. Aí quando eles berram, Cauabunga! Pronto. Não, desenho tinha. Não, o desenho tinha isso? O Splinter que faz uma piadinha no final ali. Cauabunga! I made a funny. Mas eu não lembro em português no desenho. Eles falavam realmente? O que eu lembro claramente era do jogo, né? Pois é, o jogo você botava a ficha e ele... Cauabunga! E aí você começava a jogar, eu lembro disso. Agora, no filme, no desenho tinha muito Santa Tartaruga, não tinha? Vamos falar do desenho animado, né? Que começou em 87, né? Que foi o primeiro... Antes de falar do desenho animado, eu tenho uma pergunta aqui. Eles são tartarugas adolescentes. É. E o adolescente, ele tem um problema. Seríssimo. Que é a retenção enorme de requeijão. Para com isso, que nojo. Será? Cara, mas isso é uma preocupação sincera minha. Será que eles lutam com tanta vontade por causa dessa energia toda acumulada? É ridículo. Então, o que aconteceu? Começou em 87, que saiu o primeiro desenho animado das Tartarugas Ninjas. E no ano seguinte, em 88, já foi um desespero, né? Porque criadores já licenciaram tudo quanto é tipo de produto, assim. Tinha desde os bonequinhos, né? Tinha skate, cereal, pasta de dente. Ah, foi aí, câmera. Entrou no molde do mega marketing, né, cara? É, exatamente. Um ano depois só de começar a série animada, eles já foram naquela esquizofrenia de lançar tudo que era possível das Tartarugas Ninja, assim. Porque eu lembro que teve uma polêmica, né, porque os pais começaram a reclamar dizendo que tá tanto produto em cima das Tartarugas Ninjas que os filhos ficavam enchendo o saco, desesperados, querendo ter tudo. E que o desenho, a série animada, era um comercial de 30 minutos pra fazer as crianças comprarem tudo quanto é coisa que tinha das Tartarugas Ninjas. De fato, né? Era o maior... Deixa reclamar, né, cara? É isso mesmo. É o que a gente quer, né? Pelo que eu sei, eles começaram a licenciar até antes, logo que o desenho saiu. As primeiras figuras, os primeiros bonequinhos, eles não eram inspirados no desenho, eram inspirados no filme. No filme não, nos quadrinhos. Nos quadrinhos, é. Uma das coisas é que no desenho eles têm pupila e tudo mais. Nos quadrinhos não, é tudo branco. E os bonecos é tudo branco, não é que nem no desenho. os bonecos tinham uma enormidade de variações, né, cara? É. Era estilo He-Man, que tinha o He-Man do peito amassado, do peito normal. E... Lembra? Você tinha, sei lá, o Donatello de roupa de surfista, de roupa de... Tem uma história dessa época desse frenesi de marketing aí, que os dois criadores, eles estavam tão ocupados em administrar todo esse merchandising internacional, que eles não conseguiam mais acompanhar e criar as histórias. Tem uma época que eles chamaram vários artistas, assim, pra ilustrar... as histórias em quadrinhos, né, tipo... Então teve vários... Por isso que tem vários tipos de tartarugas, várias releituras das tartarugas, assim. Foi isso nessa época que eles não conseguiam administrar as duas coisas. Então eles deixaram os quadrinhos para outros artistas e foram só cuidar da grana e da venda de produtos. Pô, que inveja. É, pois é. Não vejo a hora de deixar alguém fazer essa... Uma coisa importante do desenho é que ele é o segundo desenho que teve mais temporadas em toda a história. Sério? O primeiro é o Simpsons. Calma. O primeiro desenho com mais temporadas é o Simpsons e Tartarugas Ninjas é o segundo, tem 9 temporadas. Não, mas peraí, teve os Flintstones também. Os Flintstones? É. Flintstones? Não, não, tá. O Simpson bateu o recorde dos Flintstones em tempo... Teve, inclusive, um episódio comemorativo aí. Mas teve 9 temporadas de Tartarugas Ninjas, não sabia. Teve 9 temporadas. A gente viu umas... Esqueci dos Flintstones. A gente viu aqui no Brasil umas 2 em loop eterno, né, cara? Não viu 9 nem aqui. Muito. Né, não, mas só pra falar de recorde, o primeiro filme das Tartarugas Ninjas, com os atores reais, até hoje é um dos filmes independentes de maior bilheteria, né? Foi, na época, era o tamanho da febre, assim. É, hoje continua sendo recordista de filme independente. O desenho animado tinha uma parada foda, que eu não sei porque foi esquecido na mitologia das tartarugas depois. Que era o Tecnodromo. Tecnódromo. Tecnódromo? É. Excelente, canelada mais uma. É. O Tecnódromo era aquela bola, aquela nave em formato de bola com um olho gigante no topo, que era do Krang. Chiclete que era mascado. O chiclete mastigado na barriga de um robô. Esse personagem eu achava foda, cara. Porque quantos chicletes mastigados você consegue ver por aí dominando, fazendo maldade em todo mundo? E ele, cara, nunca apareceu em um filme, nunca apareceu em... Assim, apareceu no fliperama, mas nos jogos que eu jogava também não tinha. Cara, mas agradeço a Deus ele nunca ter aparecido num filme. Você imagina o que seria? É, pois é. O que seria isso num filme, pô, cara? Pô, cara, não sei, mas eu era criança, eu queria ver, né? A gente não se interessa, né? Não, o Krang, né, ele é baseado em um personagem dos quadrinhos. Mas ele não existia nos quadrinhos. Não existia, né? Eu imaginei. É, eu não lembro o nome dos personagens, acho que era... Qual era a história dele? Ele veio... Não, é o Ultron, eu acho que é o Ultron. É o Ultron, é o Ultron. É onde mas que... Os Ultrons foram os caras que... Ninguém falou sobre a origem das tartarugas, né? Ah, sim, é verdade, o Uzi. É, o Ultron são alienígenas que inventaram o Uzi. Ah, olha só. Só que eles eram alienígenas bonzinhos. Fica tranquilo, Gazagal. Aí, peraí, como é... Vamos falar do Uzi. Aí o Uzi, como é que ele foi cair no esgoto? Tem um caminhão que vai atropelar um cara cego. Vai atropelar o demolidor, né? É. Mas era a paródia disso, né? Uhum. E aí um cara vai salvar o cego e ele esbarra no moleque e as tartarugas caem no esgoto. Ah, peraí, as tartarugas estavam aonde? Numa caixa. Tava ah, certo. Elas caem no esgoto. É, justamente a história de quadrinhos que eu tenho é essa, que a história do primeiro, começa a contar a história do primeiro filme, né? Que justamente o Splinter, que era o rato daquele mestre... Não, você tá louco. Pelo menos no desenho animado, eu lembro que o Splinter era um ser humano. Que o Splinter era um desenho rato animado. Que tinha, que tá. Era um rato de um cara que era mestre em artes marciais. É Hamato Yoshi o nome do cara que era dono dele. Nos quadrinhos, ele era... Ele era... tinha um cara... Que era o irmão do Destruidor. Esse irmão do Destruidor tem uma rixa com outro cara, que é o dono do Splinter. Ah, tá. E aí o Splinter aprendeu ninjitsu como? Vendo esse dono dele. O rato. Que foi? O merda, né, cara? Meu, tartaruga é muito ninja. Você não tem muito o que fazer. Mas observação que o rato não era mutante ainda. Não, isso era, o rato não era mutante. Ele aprendeu. É. Mas os ratos, vocês estão de brincadeira comigo, cara. Os ratos são a porra da espécie mais inteligente desse planeta, cara. É verdade. São eles que mandam em tudo aqui. Achava que eram os golfinhos. Não, os golfinhos são segundo. Mas então, aí, quer dizer, eles acabaram todos no esgoto, caiu o Uzi em cima deles e eles ficaram grandes. É, caiu o Uzi nas tartarugas, aí o Splinter pega elas, fica com dó, pega, o rato fica com dó, pega, leva embora e peraí, mas então já tinha caído, né, Uzi no Splinter antes? Não, o Uzi caiu só nas tartarugas. Ué, mas e o... também, no Splinter também. Não, é, o Uzi cai no Splinter quando ele vai pegar as tartarugas. Caralho, cara, isso tá confuso. As tartarugas caíram no esgoto. Aí o rato, que não era nada além de um camundongo, foi salvar as tartarugas fosforescentes. Não, veja bem, o destruidor matou o irmão dele e o Splinter caiu. Calma, o destruidor matou o irmão dele. Não, não é o destruidor. O destruidor é o cara que era o destruidor, irmão do mestre, o irmão do dono do Splinter. E aí. Não. Até que eu desenhe, vamos lá. Maluca, cara. É o seguinte, justamente. Tínhamos dois caras. O cara que era o dono do Splinter e um outro cara que era o mestre do... O mestre não. Era o mestre também, mas irmão do Destruidor. E aí esses dois caras, esses dois mestres, eles eram apaixonados por uma mesma mulher. Meu Deus, que complicação. E aí eles brigam... Sempre mulher, né, Splinter, cara? É impressionante. E o dono do Splinter vai pros Estados Unidos. Ah, porque ele matou o irmão do ele Destruidor. Ele matou o irmão do Destruidor. É o Sr. Miyagi, não? Não, não é o Sr. Miyagi. E onde entra o Gigante Mastigado? E aí ele chega nos Estados Unidos, começa a fazer a vidinha dele, aí o Destruidor vem pra vingar o irmão. Ele mata ele e a mulher. Sobra o rato que encontra as tartarugas. Olha só, então não tá explicado. Depois... Então o rato quer vingar o dono, não? Não, o Destruidor é detonar com o rato também, né? Ah, porque... É o Destruidor, é o pô. Claro. God, I love being a turtle! No Reino Unido, eles tiveram que mudar o nome da série, do desenho animado, porque eles consideravam um ninja muito violento. Então era Teenage... Como é que era? Teenage Mutant Hero Turtles. Isso, exatamente, que era pra poder adaptar, porque senão eles iam ter que passar o desenho animado pra maior de 18 anos só. E até a arma do Nunchaku lá, eles tiveram também, foram adaptando. Tem vários episódios que ela aparecia muito pouco até sumir completamente, assim. Aí depois de uns anos só é que voltou a ser como que era o original. Nunchaku? O cara tinha a espada era É, espada tudo bem, mas o Nunchaku era... Eles tiveram que adaptar, eles tiveram que tirar porque eles consideravam muito violento. God, I love being a turtle! Os nomes de pintores renascentistas, certo? Leonardo de Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio. É essa a pronúncia correta? Rafael Sanzio. É, Michelangelo, famosíssimo. Que era o comic relief, né, da parada, né? Que era o principal de todos, né? Era o que falava o Kawabanga, né? Era o que da droga. Não é comic relief, é alívio cômico, senão nossos fãs vão ficar chateados. E Donatello. O Donatello era o único pintor que eu não conhecia. Não, era o escultor. Era o escultor, Donatello. Né? Isso. É Donato e alguma coisa. E ele usava o Bo, que era a arma mais sem graça de todas. É, ele era o menos violento, assim, ele sempre queria resolver os conflitos usando a cabeça, né, nunca com armas. O grupo era, o Leonardo era o chefinho, né, o ciclope da parada. O Rafael era tipo um anti-herói, assim, que queria sempre... Era o Wolverine. Mas eu acho que o Rafael foi mais, assim, um anti-herói no filme e nos quadrinhos, porque no desenho animado ele era o Chandler Bing da parada, ele era o... ficava fazendo as tiradinhas, assim, graças do quarteto. Teve mangá também, né, no Japão. Eles adaptaram lá pro japonês. E teve até tirinha, né, de jornal, assim. Depois foi cancelado, mas teve durante um tempão, teve tirinha em jornal, assim. Tipo, todo domingo. As tartarugas ninjas roubaram o furgão do pessoal do Scooby-Doo, não foi? Roubaram e deram uma tunada, né? Ai, Mas você sabe, Jovem Nerd, que eu só tive dados no meu carro por causa das Tartarugas Ninja. Ah, é? Porque eles tinham... Porque eu lembro da, do Michelangelo falando, ah, eu comprei dadinhos pro meu carro. Eu falei, pô, eu comprei dadinhos pro meu carro. Isso é uma coisa também muito curiosa, né? Afinal de contas, eles eram Tartarugas Ninjas, queriam se manter assim em segredo e andavam com aquela coisa daquele furgão, né? Com dados e tudo mais. Era uma... sensacional a forma de se esconder. Eles eram ninjas extravagantes que não usavam preto, né, cara? Tinha um garoto, não tinha? Um malandril, seu jogador de hockey? Casey Jones. Tá no filme. Ele é muito importante. Por quê? Por quê? Porque ele é o herói humano da turma, né? Depois de um tempo ele se junta com as tartarugas. É, ele não fazia nada, né? Só entrava em apuros. É que tem uma outra história mais pra frente aí pro caso com o Casey Jones. O mais provável de acontecer, né? É óbvio. Eu ia casar com o Donatello. E o legal do Casey Jones, pelo menos nos quadrinhos, ele era um vigilante. E ele era meio anti-herói também. Então ele batia de frente com o Rafael, né? Então os dois quebravam o pau nos quadrinhos. É mesmo? O que não acontecia no desenho, já que o desenho tinha que ser infantil, todo mundo amiguinho. Tinha os outros coadjuvantes também, o dono do Canal 6, que era contra as tartarugas, né? Era o Jameson. Pois é, James, da galera tinha aquele puxa-saco dele, tinha aquela amiga da April também, a Irma. Era a Irma, não era? Cara, esses personagens disso? Periféricos são péssimos. Cara. Linguiça mesmo, cara. E tinha, vamos esquecer não, dos capangas do claro. Destruidor, Rocksteady Bebop, verdade. Né? Ah, isso é verdade, isso era maneiro. Quem era? Eu nunca sabia quem era. Rocksteady era quem? Era o rinoceronte? Silêncio. Bebop era o rinoceronte. Bebop... Não, é verdade, Bebop era o rinoceronte. Aí, tá vendo? Nunca acertava. Um era um javali, né? Tipo um javali mega mutante, e outro era um rinoceronte mega mutante. Não tinha um episódio que tinha um coelho samurai também? Que ele vinha da televisão, tinha uma coisa assim? Não, esse é o Sashi Yojimbo. Ele já existia, quadrinhos japoneses, e aí ele teve uns crossovers com as tartarugas. Cara, tem um episódio que eu acho sensacional. Esse coelho vai atacar o Destruidor. E o Destruidor, obviamente, na versão brasileira, né? Responde: coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e eu... Eu não acredito. Filme live action das Tartarugas Ninja. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Curta vida, né? Ainda. Nerd. Não acreditei. E fiquei sabendo, tipo, na semana de estreia, né? Porque antigamente era assim que você sabia as coisas. Né? É, velho. Sexta-feira no cinema, Tartarugas Ninja. Opa! Explodiu a cabeça. Aí... Fica vendo os posters dos filmes no jornal, né? Exatamente. E aí, cara, quer dizer, eu achei ultra bem feito. Puta, bonecos animatrônicos, e eles falavam... É, quem criou foi o pessoal do Jim Henson, né, que é dos Muppets, né? Ah, é? Foi a empresa dele que criou as tartarugas ninjas. Pô, deu muito certo. Do filme. E no primeiro filme, eles combatem o Foot Clan e tem o Destruidor. O primeiro filme veio dos quadrinhos, diga-se passagem, dos quadrinhos underground. Que o primeiro... Claro. Com as devidas adaptações, mas veio dos quadrinhos. O primeiro filme, ele tinha uma linguagem mais, não tão bobilda, né, infantil. Recomendo a todos procurarem na internet, não tem mais no YouTube, que tiraram, não sei porquê, que é a crítica do Angry Nintendo Nerd sobre Tartaruga Ninja 3. Ele fala dos três filmes, é um vídeo muito legal, foi visto 1 milhão de vezes. Porque o cara fala, ele esculacha muito o terceiro filme e fala dos outros. Tem ótimos pontos aqui. No primeiro filme, eles falavam palavras, né, que em inglês são feias, como damn, né? Uma criança não fala damn. A palavra, não um palavrão, mas é uma palavra feia, sabe? Uhum. E no segundo filme já é mais bobo, eles já usam o ioiô pra bater nos sabe? O cara roda o ioiô assim, bate nos ninjas, sabe? Essas coisas que não tinha no primeiro filme. O primeiro filme não chegou a ter nem brinquedo, porque a Playmates, que não tem nada a ver com a Playboy, e era a empresa que detinha os direitos, acharam que não ia vender porque o filme era muito violento e não deviam fazer brinquedo daquilo. O diretor do primeiro filme, Steve Barron, Esse foi, acho que foi uma, o filme de maior sucesso dele, assim, porque depois ele só dirigiu o clipe, né? Ele dirigiu o clipe do Billie Jean, do Michael Jackson antes. Porra. Take On Me do A-ha. Mas depois assim. Carreira foi indo, né? Mas depois disso ele não teve nenhum filme de destaque, assim, mas é o maior filme da carreira dele é As Tartarugas Ninjas, né? Como a gente falou aqui, é que é o maior filme, os maiores filmes independentes, assim, de maior bilheteria. É considerado, né, um filme independente? Sim, é considerado. O primeiro filme é considerado. Loucura. É. Eu lembro que a trilha sonora do filme era muito boa, tirando Vanilla Ice. Não, mas Vanilla Ice veio no 2. O 2 que já. O Ninja. O 2 já começou a esculachar. Então tinha essas coisas mais infantis. Eles não falavam mais palavras feias, né? Tinha os caras estão lutando lá com os ninjas, de repente eles entram numa boate. E tá lá o Vanilla Ice cantando Go Ninja, Go Ninja, Go. Cara, de odds, né, cara? Quer dizer, tem dois mutantes que não são o Rocksteady e o Bebop, cara. Que foi uma coisa louca. Eles têm outros nomes. São mutantes dos quadrinhos. São dos quadrinhos? Ah, então são. Alguma coisa existia aí. Depois tem o Super Destruidor, que ele toma o Uzi, né? Fica gigante. É emoção a 10 minutos, né, de filme. É, pois é. E aí que é a escrotidão, né? Porque no primeiro filme ele cai de um alto prédio dentro de um caminhão de lixo e o cara ainda liga com aquela parada que esmaga e você vê o capacete dele sendo esmagado, né? Depois ele volta inteiro. Olha, ele volta, né, inteirinho. E no segundo ele virou o Super Destruidor e ele começa a bater nos pilares de uma doca, né? E aí desaba toda aquela madeira em cima e ele morre. Como assim? E aí o Tartarugas Ninja 3, que não tem nada a ver com nada, foi uma loucura completa. Precisamos ganhar dinheiro. Mas qual é o filme que tem um pequeno mestre? É o segundo. É importante, né? Começa com, é verdade, o pequeno mestre. O Quang ele não aparece em nenhum dos três, né? Não é isso? Não. Ele tá na boca de alguém, né? Não, mas ele não entra. Era pra ele aparecer no segundo filme, mas ele não aparece por... não tinha verba pra fazer o... Restrições orçamentárias. É, exatamente. Não tinha verba pra fazer o Krang. Graças eles... a Deus, né? Mas no terceiro filme, eles voltam no tempo pro Japão feudal. Cara, esse é muito ruim. Putz, não tem nada, cara. Não tem nada a ver com nada. Quem escreveu esse roteiro, cara? Provavelmente quem escreveu, não. Quem aprovou isso, cara? Quem escreveu o roteiro do terceiro filme são os dois criadores. Merda! Cara! Os dois criaram a história. Não acredito. Aliás, eles criam, eles matam, verdade. Eles são roteiristas dos três filmes e dos videogames também, dos games. Dos quatro filmes, né? Do último agora também. Videogame é mole. Mata. Cara, você não tem nem opção, é. Você anda reto até o final, né, cara? God, I love being a turtle! Tá, vamos falar dos videogames, então. Primeiro jogo da Tartaruga Ninja pro Nintendo. Ah, isso era claro. Esse jogo é o seguinte. Tinha aquele do fliperama, né? Que era espetacular, né? Lembro? Sim, fazia fila, os caras se matando pra ser o cara, era a sensação do fliperama. É, você ia no fliperama assim, todos os outros cadê vazios, a Tartaruga Ninja? Exatamente. Tartaruga Ninja tinha uma galera. Você queria saber qual era a Tartaruga Ninja, era que você via um monte de gente. Assim. Exatamente. Aí, pronto, lança pro Nintendo. Caraca, eu vou poder jogar em casa aí sem gastar dinheiro, sem pedir pros meus pais e tal. A maior decepção da minha vida. Não era igual a do fliperama. Era um jogo de plataforma, você andava pro lado, não tinha aquela perspectiva falsa, né? Que você podia andar pra cima no mapa, embaixo, você só andava pro lado. E era uma coisa. Era uma tosqueira absurda, cara. E tinha bugs horríveis. Tipo, você dava um pulo, você não tinha como pular, dar um pulinho ou um pulão. Você só dava um pulão, um mega pulo. E às vezes você tinha que pular de uma plataforma pra outra, e aí você pulava e ficava, enquanto você tava no ar, rodando, indo pra um lado e pro outro, pra tentar pousar na porra da plataforma. Se você não pousasse na plataforma, você caía na água e se afogava. Porra, são tartarugas, caraca! É um jogo que dá muito ódio, cara, o jogo dos tartarugas. Mas não se esqueça que elas são mutantes ninja, então porra, talvez tenha alguma mais coisa uma desculpa pra sair da água, cacete! Cara, no fliperama, a parte que eu mais odiava era que tinham, não sei, era tipo uns cachorrinhos de metal, assim, não sei o que que era, que ficavam... Os Mausers. É, isso, ficava jogando isso. Essa parte era horrível de você conseguir passar, ainda mais quando você jogava com o Michelangelo, assim, que era aqueles nunchakus lá, você não conseguia acertar nenhum. E aí você perdia a ficha, você tinha que ir lá pro fim da fila pra começar a jogar de novo. God, I love being a turtle! Mas aí teve várias sequências de jogos, né? Dois, três, quatro. Teve o jogo do, acho que o do Super Nintendo, né? Acho que foi o mesmo. De console, assim, foi, acho que foi o melhor. Foi do, teve vários. Não, mas depois de um tempo, eles finalmente lançaram aquela versão do arcade no pro videogame, que eu não lembro pra isso, qual videogame. Foi pro Super Nintendo. Eu aí acho, foi a realização, finalmente. É, que foi, era idêntico, tinha até o Insert Coins, continuava no... Ah, é? No Super Nintendo. Que ótimo! Mas eu lembro que quando eu fui... Sabe que com certeza alguém botou moeda, né? Alguém botou ficha, com certeza. Mas é, quando chegou no videogame já não tinha aquela mesma, aquele frenesi, né? Ah, mas era legal, eu tinha um que era Tartarugas Ninjas Turtles in Time. Turtles in Time, bom. Pois é. Você chegava no fim do jogo, você enfrentava o Destruidor no cenário que tinha a Estátua da Liberdade no fundo. Foi difícil pra caramba até, passei muita raiva jogando esse. Cara, esses jogos que você tinha que jogar, tinha que botar soro na veia e jogar do início até o fim e parar. É, tu não, era não esse esquema. Salvar, né? Não tinha como salvar, isso era outra vida, né, cara? Ah, mas saiu também pro Super Nintendo uma versão de luta das Tartarugas Ninjas, né? Era, ao invés de ser esse jogo tipo plataforma, assim, de você esmagar o botão, você ficar apertando o mesmo botão até o fim pra dar o golpe. Você terminava com o dedo doendo, você tinha uma versão de luta também, você jogava uma contra a outra, tinha outros personagens. Tiveram 17 jogos. Mas considerando o Game Boy, computador, tudo, né? É, saiu pro... Eles relançaram pro Xbox agora essa versão original e estão prometendo fazer uma nova, uma versão. Agora ressuscitou. Eu lembro que as Tartarugas Ninjas teve um monte de jogos que copiaram as Tartarugas Ninjas, assim. Não sei se vocês lembram de um que era o Battletoads. Ah, lembro! Do Nintendo, que eram sapos gigantes. Eu tinha e supriu a minha vontade de jogar Tartarugas Ninjas durante muito tempo. Caraca, eu lembro disso vagamente. Lembra? Aquele, você dava um chutão aí, ele dava, aparecia uma botina gigante do Battletoads. Caraca! Tiveram vários. Teve outro que abertos lá. Vai que mais se... From Mars, alguma coisa. Exatamente, assim. Esse aí, que era ratos em motos. Puta que pariu, eu lembro disso. Muito bom. Eram ratos marcianos. Isso. Eram ratos motociclistas. Isso. Espetacular, já tive também. Muito bom. Muito bom. Tudo isso supria minha vontade de jogar o jogo de arcade da Tartarugas, que nunca tive. God, I love being a turtle! Colecionáveis, outros, sobre os bonecos, Anderson. O que você tem sobre ali? Os bonecos? Então, os bonecos eles começaram a sair logo que começaram a sair os desenhos. Um pouco depois, já começaram a sair os bonecos. Os primeiros bonecos, eles tinham a mesma aparência dos quadrinhos. Uh-huh. Tinham veia saltada, sim, os olhos sim. brancos, sim. Igual os quadrinhos. Bang! Uh-huh. E só saíram os personagens básicos, né? Então, as tartarugas, soldados do clã do pé... os Foot Ninjas. E aí que começaram a sair. Depois da segunda, terceira série, assim, de bonecos, foram lançados consecutivamente, assim, durante quase 10 anos. Mas era naquele esquema de action figure com articulação? Ou era? Era He-Man. He-Man, né? Aquela... Beleza. Não tinha. Existia elástico na perna, não tinha uma borrachona na perna. Essas já não tinham elástico na perna. Elas já tinham umas articulações sólidas na perna. Eu preferia He-Man. Mas aquele borrachão não durava, né, cara? Não. Ainda mais quando você girava a perna dele, tem dor. Exatamente. Pô, cara, olha só, eu voltei da Espanha, umas férias que minha família passou lá, e lá tinha lançado os bonecos do He-Man. E aqui no Brasil só tinha um Falsica. Sabe qual é que era um boneco duro que não mexia nada? Mas esse era o boneco oficial aqui, eu soube. O boneco aqui de lá era muito mais foda. Mas lá fora era foda. Exatamente, era muito eu mais foda. Eu tinha quase a coleção toda, que gato... eu tinha até o castelo do He-Man. Que tinha um alçapão, assim. Isso, o gato guerreiro era peludo, aqui era tudo de plástico, era horrível. Aí era isso. Era o Gorpo. Aí a gente vai comprar, somos três irmãos. E aí a falta de logística é uma coisa impressionante. Fomos comprar bonecos do He-Man, que nós adorávamos. Uhum. Aí os três compraram a porra do He-Man. Eram três He-Mans iguais. E aí eu comprei o Homem Fera, o outro comprou o Aquático e o terceiro comprou o Esqueleto. Uhum. Sei aí, se beleza. Você tinha comprado o Adam. Aí, ótimo, voltamos no Brasil. A gente trouxe, olha que escroto, cara. A gente comprou os maravilhosos pra gente e trouxe os genéricos pra dar pros amigos. Ah, né? Você, boneco que não mexe. Que inveja é tanta que um dia eu estava brincando na janela com meu boneco do He-Man. E o boneco escapuliu da minha mão, caiu na rua. Uhum. Eu morava no segundo andar. Cara, foi a coisa mais triste que aconteceu na minha infância. É por isso que eu sou assim hoje em dia. Passou um cara, o boneco do He-Man caído de costas olhando pra mim. Uhum. O cara abaixou, pegou o He-Man, olhou pra cima, olhou pra frente, andando. Continuou andando e eu nunca mais soube do He-Man. Meu cara. Deus! Que tristeza. O mentor vinha sem bigode. É verdade. Sério? Porque era tudo feito da mesma forma. Meu Deus. Os bonecos eram todos iguais, cara. Só mudava o plástico usado, a cor do plástico, sabe? Mas era tudo igual. Então o mentor tinha a cara do He-Man de capacete. O rosto era a mesma forma. Mas ele Tartaruga Ninja, que mais? Quais eram as... Tartarugas? O que a gente tá falando mesmo? Quais eram as variações das tartarugas? Depois da segunda série, o negócio deslanchou assim, né? Aí foi pro absurdo. Você tinha, por exemplo, bonecos... Tem o nome de um aqui. Gengis Frog. Que pariu, cara! Sapo. Uhum. E aí foi descambando. Tartaruga de armadura, tartaruga com camuflagem, tartaruga de garçom, soldado. De cowboy. De cowboy. Tinha de cowboy. Tartaruga mutante. Mutante, ótimo. Uma série Mutante Michelangelo, Mutante Rafael, mas eu não entendi. Depois dos anos 90, assim que o negócio vai pro limbo, porque aí lançaram série em homenagem aos Monstros do Universal, April Hild, Noiva do Frankenstein. Foi tão bizarro que em 90, que quando saiu a banda das Tartarugas Ninjas, né? Exatamente. E foi patrocinado pela Pizza Hut. Eles tinham até show, passou na televisão, tinha várias músicas até. Eles cantavam, e os quatro tocavam guitarra, uma coisa muito bizarra. Baseados, assim. O Donatello tocava teclado. Ah, é? Não sei, eu sei que eu vi vários de guitarra. Aí na Pizza Hut você comprava pizza, você ganhava pôster, fita cassete do... Você que é um... Da você turnê. É isso que é uma boa ação de marketing? Porque você fazer esse tipo de... Babaquice. Cara, ó, pra febre que era Tartarugas Ninjas, cara, ainda que eram loucas por pizza, o que mais que você queria? Pizza Hut tinha obrigação de patrocinar os caras. Mas não seria mais legal, como fizeram agora, botar lá, compre a pizza das tartarugas. Tu abria, tava mordido com o formato lá da boca da tartaruga. Acho que pra uma criança seria mais maneiro que os idiotas pulando no palco, né, cara? Ah, mas hoje você tem gorilas, aí o dogão é mau, lá, todas essas bandas que tem animato, cara. Naquela época, Tartarugas Ninjas era fichinha. Os caras fantasiados de tartaruga, a criançada adorava, né? É. Teve até uma música, Pizza Power, que a Konami usou no segundo game das tartarugas. God, I love being a... Mas do Action Figures, qual era o mais bizarro, cara? O mais bizarro era uma série que saiu em 95, 96, que era uma série em homenagem a Star Trek. Puta merda. Você tinha os caras vestidos de personagens de Star Trek. Que beleza. Quem era o Spock? Eu acho que era o Donatello. Quem era o Kirk, né, cara? É aquele negócio, né? Nada é, nada é tão ruim que não passa a piorar. Né? O tempo vai passando, os caras não estão satisfeitos. Mas teve também... Vai mais uma série bizarra aquele conceito Image Comics. Sim, né? Sim. É, os caras todos musculosos, músculo na testa e tudo mais. Teve também, teve uma série do Jim Lee das Tartarugas. É mesmo? Que era assim. Não, eu lembro que... As Tartarugas tinham músculo na orelha. Eu lembro que teve um crossover do Savage Dragon com as Tartarugas também, na Image. Né? Caraca, eu não entendo o Savage muito... Dragon, cara. Teve do Power Rangers também. Power Rangers com a Tartaruga. Ah, é, teve uma... Como é que foi? Teve uma série, é isso? Teve uma série live action das Tartarugas. Putz, como é que era dos mesmos produtores dos Power Rangers. Passava na Fox. Caraca, maluco. E a maior contribuição dessa série, uma tartaruga nova. Sério? Ah, não, para. Quem era? Uma tartaruga mulher, Vênus de Milo. Que pariu, cara! Para tudo, desliga tudo. E era trash, porque... Ela tinha peitinhos? Tinha. Meu Deus! Merda, cara! Anfíbios com peixes, é o primeiro passo pro Vitorino. Verdade. Meu Deus. E tinha... E depois dessa série... Essa série durou pouco, não durou nem um ano. Graças a Deus. Ainda bem. E... Teve um crossover com Power Rangers. Olha, que ótimo, cara. Parabéns, Tartarugas, cara. E Power Rangers. Cara... Aí os caras poderiam ser chamados de traidores do movimento mesmo. É verdade. O americano tá de parabéns, cara. O americano sabe espremer até a última moeda, cara. Quer dizer, a coisa foi meio sendo esquecida, né? Quando é que foi isso? Eu não, acho. Já tinha tido o terceiro filme. Foi a de 2003, né? Não, mas antes disso. Então, o seriado acho que foi em 98. Aí o seriado matou com a franquia. Os caras devem falar, tá aqui um passo. Matou não, quer dizer, o terceiro filme matou e esse deu o golpe de misericórdia, né? Esse foi a eutanásia, né, cara? Desligou os aparelhos. E aí só em 2003 teve uma série de desenhos novos. Pois é. É muito bom. Já foi bem mais maneira, né? A série de desenhos, ela é totalmente baseada nos quadrinhos. As histórias são idênticas, assim. Bom. Mas aí você continua vai assistir de algum ponto ou recomeça essa não, nova recomeça. Série? Não, recomeça. O primeiro episódio é a primeira edição dos quadrinhos, o segundo é a segunda edição. Tá, legal. E vai até deslanchar, né? Porque eles têm... Esses caras têm o dom de estragar com as coisas. E aí as tartarugas vão pro espaço, vão pro futuro, encontram... O neto da April O'Neil com Casey Jones, mas coisas é assim, assim. Que ganha dinheiro, cara. Olha só, você inventa uma boa ideia, esmerdalha ela até não poder mais, até sugar a última gota. Quando não dá mais, você começa de novo. Exatamente, faz o comeback. Puta merda, cara, é perfeito. Ah, vamos começar a fazer as atrações novamente do Jovem Nerd, voltar com elas. É, exatamente. Vocês não vão lançar. Primeiro esculhamba todos. Não, peraí, vamos esculhambar, vamos esmerdalhar o Jovem Nerd, deixar uns dois anos sem nada de novo. Aí a gente volta com tudo, tá? Mas e aí, quer dizer, isso já abriu um cenário, né, para as pessoas voltarem a gostar de Tartaruga Ninja, pegar uma nova geração e abrir o cenário para esse filme de animação. Sim. Mas antes do filme tem uma parada importante das tartarugas também. O quê? Elas fizeram uma participação no Toon City. Um site bom aí, Jovem Nerd. É verdade, nossa mega vaga atração do Círio. Foi divertido colocar essa também. Pra lançar o filme, né, o quarto filme da Tartarugas Ninjas aqui no Brasil, teve uma longa ação de marketing, assim, com várias estratégias de guerrilha, tudo coisa bem barata, assim, pra poder divulgar o filme. Até porque não é um filme que tinha um grande orçamento, né? Eles tinham que tirar o filme mais do underground, assim, tirar só pra divulgar pros fãs, divulgar também pra galera comum, vamos dizer assim. Mas o marketing guerrilha é o quê? É um marketing maneiro que não tem resultado nenhum, é isso? Que isso? É bom até explicar, cara, porque são modalidades novas, né, do marketing. É, porque o marketing de guerrilha, assim, qual que é a proposta dele? É sair do tradicional, pegar as pessoas de surpresa, né? Exatamente. E uma das características também do marketing de guerrilha é ser barato, né? Não ser, tipo, você vai ter uma empresa que não tem grana pra veicular a mídia tradicional, exato, comercial na TV, outdoor, ele usa marketing guerrilha, que são sempre açõezinhas baratas e que pegam as pessoas mais no dia a dia, assim, são mais surpreendentes, né? Por isso que chama o marketing de guerrilha. De repente uma ação na rua, alguma coisa na internet. Pra vocês terem ideia, o marketing de guerrilha mais bem bolado que eu já vi na vida foi... O Flash Mob 300 de espaço. É, que teve gente achando que era a ação da Warner. Muito bom. O mais bem bolado que eu vi foi em Nova York, quando o Starbucks, que é a maior rede de, né, de café e coisas lá, né? É o coffee shop rápido. Que tem aqui em São Paulo. Em São Paulo também tem Starbucks. Eles, em Nova York, o Starbucks colocou copos, aquele copinho de isopor, né, deles, com ímã em cima dos táxis, né? Sensacional. Pô, cara, sensacional. Tu vê o táxi andando com um copo, você... sabe, quer avisar alguma coisa, mas chama atenção, né? E aí você vê lá Starbucks e já entra a marca na tua cabeça, né? Perfeito. É, que era assim, era pra fazer como se os taxistas tivessem esquecido o copo. Exatamente. Em cima do táxi. Exatamente. Aí as pessoas avisavam, ó, você esqueceu o copo. Aí falava, não esqueci não, eu sei, Feliz Natal da Starbucks, sabe? Era espetacular, cara. De Natal, assim, era muito legal. Simples, barata, bem feita. É, exatamente. Pensa nisso, não custa nada colocar uns copinhos em cima dos táxis, né? Agora, nas tartarugas, o que foi feito? Então, nas tartarugas foi assim, a primeira coisa que eu vi dessa ação, que eu recebi uma pizza, tava trabalhando na agência, aí do nada me ligam e falam, ó, tem uma pizza aqui pra você, no meio da tarde. Era pra você? Era pra mim a pizza. Olha só, né, cara? Porra. A gente pode. É pouca merda, não. Estamos aqui com o cara que foi alvo direto do marketing de guerrilha das tartarugas. Quero ver se outro site teve isso. Para com isso. Você recebeu a pizza? Não, eu recebi no meio da tarde, recebi a pizza. Falei, era 4 horas da tarde. Falei, pô, na agência geralmente a gente come pizza na madrugada, né? Quando tem que ficar trabalhando. No meio da tarde, quem foi maluco que pediu pizza? Aí eu pego, quando eu abri a pizza, assim, tinha uma parte que tava mordida, né? Que era, tipo, lógico, era meio simulado. Olha aí a pizza mordida, você falou. É. Aí, eu sei, Jovem, né? Eu sou um cara genial. Tô brincando. tava mordido o pedaço da pizza e tinha um adesivo colado, assim, na caixinha, nesse pedaço onde tava o pedaço mordido, que era www.estamoschegando.com.br. Aí você entrava no site, era bem misterioso, assim, tinha uma contagem regressiva, é um evento que ia acontecer na Avenida Paulista, às 8 horas da noite. Tinha vários posts, assim, que era tipo um blog. E eles não falavam o que que era, você sabia porque eles falavam que era, ó, estamos vindo do Japão pra chegar em São Paulo na data marcada, estamos passando por não sei aonde, era tudo coisas misteriosas, assim, você não sabia o que que era. Aí você ia além dos posts, aí que começou a acontecer. Eu vi, eles colocaram um videozinho também com o entregador, um videozinho bem tosco, assim, que mostrava o motoboy entregando a pizza e a caixa atrás da moto com adesivo também, estamos chegando.com.br. Aí eu comecei a ver, fiquei encucado com aquilo, né, o que era essa pizza, comecei a ler o blog, comecei a tentar descobrir, aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra, né, aí fui ver a data de estreia de filmes, que estava bem próximo da estreia das Tartarugas Ninjas. E o local onde ia acontecer o evento na Paulista era uma locadora de vídeo. Uhum. Então, pô, eu fui ligando as pistas e falei, pô, só pode ser Tartarugas Ninjas. Aí veio outras ações, que eram aquelas estrelas, sabe, ninjas. Shuriken. Isso, e em carros, assim, eram elas feitas de papel, de papelão, assim. Eles colocavam empresas nos carros, tiraram fotos, também gravaram vídeos, assim, jogaram... Essa foi o que eu achei mais legal, cara. Então, teve carros. Vários carros, assim, e com o mesmo endereço do site, estamos chegando .com.br, a contagem regressiva vai lá rolando. E teve uma outra ação também, os caras presos em postes, assim, estavam amarrados nos postes, e também tinha um videozinho misterioso que mostrava só a mão, assim, das tartarugas prendendo os caras e tal. Mas aí culminou com essa ação que a gente publicou, mostrou aqui o vídeo, né, no prédio, na fachada do prédio, né? Você chegava lá na Paulista, tinha uma animação sendo projetada no prédio, que era como se o edifício estivesse em chamas, e as tartarugas salvavam uma mulher lá, e aí aparecia o trailer do filme também, aí ali revelava que era o novo filme das Tartarugas Ninjas, e quem tava lá também ganhou ingressos. Teve em vários blogs gente comentando, e gerou um buzz bacana, assim, e tirou o filme, né, da obscuridade, né, e estrear sem quase ninguém ver, Você vê o custo da ação também, né? Bem barato. É, assim, muito então... mais do que anunciar aí no mainstream toda hora, né, cara? É, exatamente. É igual o Flash Mob, não custou nada pra Warner. Então. Eles devem ter adorado, né? Tipo, teve divulgação, não pagaram nada. O que os caras falam que esse tipo, que hoje com a internet os departamentos de marketing dos estúdios estão feitos, né? Porque eles precisam fazer quase nada, que todo mundo se... Os sites próprios se encarregam de divulgar os filmes, né? Verdade. God, I love being a turtle! Vamos falar do filme? Beleza. Sim, mas toque o alarme aí. Atenção, se você ainda não viu o TMNT, é isso? TM, isso. Teenage Mutant Ninja Turtles. Opa! Que nome, né, cara? Vamos lá. Se você ainda não viu a nova animação das Tartarugas Ninja e você quer surpresas, né? Seja lá que tipo de surpresa que deve ter nesse filme, nós vamos entrar na zona de spoilers. Sem entusiasmo, né? É, não, eu não tenho muito. Não precisa, podia, né, pedir pro Merigo então falar. Zona de spoilers! Gabriel Cruz, não, nosso colaborador, foi ver o filme na dublado. Cabine. Foi a dublagem do... Não foi uma recompensa, foi um castigo. Depende, depende. Não fala assim. Depende da dublagem. Foi a dublagem do desenho? Qual desenho está se referindo? Dos anos 80? Isso. Não foi. Foi do novo? Foi mais próximo. O novo foi dublado? Passou aqui o novo? O novo é dublado. Teve dublado, passou na Fox Kids. Passou na Fox Kids. Nossa. Eu gostei da dublagem do novo. É, eu fui ver a versão dublada. Espero que tenha uma legendada, né? Acho que não, hein? Ah, tem muito pouco, porque é mais pra criança, né? Deve ter poucas sessões só. Mas basicamente o filme dá a entender de que é a continuação dos filmes anteriores, né? Mas sem manter a mesma linha. É, como é cronologicamente começa logo em seguida, né? Os três filmes originais. Começa logo depois deles voltarem no tempo. Só na viagem no tempo? Teoricamente, não. Eles não falam sobre isso, eles fingem que não aconteceu. Então. Né? É, exatamente, é que nem o Superman 4, o Superman 3. Mas tem referência, né? Ao terceiro filme. Tem. Eu vi umas fotos, tem umas referências. Não, eu sei que tem o capacete destruidor lá, de troféu. Tem o bastão que eles viajam no tempo. Ah, então era isso. É uma cena que eles colocam todos os troféus das vitórias, né? Uhum. Enfim, mas o filme, ele começa fazendo uma... Ele vai explicar, né? Dar uma de Senhor dos Anéis. Vamos explicar o Hobbit pra vocês entenderem. Conta a origem de novo? Não, eles não contam a origem das tartarugas. Eles contam a história do vilão. Ah, que... Começa 3 mil anos atrás, né? Só eu confesso que eu comecei a ficar com medo. É verdade. Era um conquistador que... Eu agora não me recordo o nome do conquistador, mas ele vira depois o Max Winters, né? Alô? Oi? Alô? Quem tá falando alô? Que porra é essa? Alô? Entra o alô no meio. Fui eu. Ah, não fala no telefone aí, rapaz. Não era no telefone, não. Pensei que não tivesse funcionando. Não, mas é importante lembrar aí uma diferença desse quarto filme pros outros três. Esse filme é o primeiro a ser em animação 3D, né? Sim, claro. Os outros são live action. Esse daí é animação 3D. Enfim, mas o filme, então, remonta 3 mil anos atrás, começa, né, contando um rei que vai conquistar uma... Vai abrir um portal dimensional pra se tornar imortal diante de uma cidade. Aí ele, mais os irmãos dele, lutam, destroem, conquistam tudo, abrem o portal. No que abre o portal, ele adquire imortalidade, mas os seus irmãos viram pedra. E ele liberta 13 feras, que serão bestas aí, do apocalipse, coisas do tipo. E ele, então, se dá conta do erro dele e ele vai correr atrás, então, de consertar isso. E, obviamente, esse portal só se abre quando umas estrelas se aliam a cada 3 mil anos. Ou seja, chegamos aos dias de hoje, Nova York, claro. Né? Tudo acontece em Nova York. A cidade nunca dorme. Enfim, então, ele é um poderoso magnata, um dono das indústrias. E ele está financiando a busca pelas estátuas dos irmãos. Né? E justamente quem é a caçadora dessas estátuas é April. É April, então deixa de ser repórter e vira uma espécie de Indiana Jones. Engraçado, né? Então, que há 3 mil anos atrás, quando os irmãos viraram pedra, ele não ligou, né? Ah, deixa aí, um dia eu pego de volta. Mais ou menos por aí. Uhum. Não, mas o curioso é o seguinte, que a estátua é encontrada no final da América Latina. Não sei como é que ela saiu... Aparentemente era a Ásia. Viagem. Né? E vai pra América Latina. A April, então, vai na América Latina. E nesse mesmo tempo, o Splinter mandou o Leonardo pra América Latina. Peraí, mandou de quê? De avião? Boa pergunta. Uma tartaruga? Peraí, ele foi treinar o quê? Capoeira, alguma coisa assim? Não, eu fico imaginando esses caras na imigração, cara. Como é que você viaja pra América Latina? Tartaruga, cara. Quando ele volta na roda do avião. Então... Ah, bom. Tá bom. Enfim, tá bom, né? Responde a pergunta, como ele foi? A gente já sabe que tartaruga não congela. Quando nós somos mutantes e ninjas, não. Então. God, I love being a turtle! O Michelangelo era animador de festas infantis, meu colega. Exatamente. As crianças espancavam ele. Isso é sensacional. Donatello é atendente de suporte de computador. Justo. Né? E o Rafael é o Cavaleiro das Trevas. Né? Ele vai. Continua como justiceiro, por mais que o Splinter dê ordens, ele secretamente sai à noite para lutar contra o crime. Pô, então quer dizer, eles os debandaram. Dois estão trabalhando e esse aí virou um vagabundo do caralho que era dos outros. Exatamente, ele passa o dia dormindo e vai à noite lutar. Os outros caíram na real, falando, fude, cara, mesmo que a gente seja tartaruga, não dá pra viver nessa porra, tem que fazer um central de dinheiro aí. Pelo menos pra pedir pizza, né, a gente tem que ter dinheiro. Pelo menos, não só pra isso, né, cara. Fala do geral, assim, os combates, a animação, as lutas, o que, que você achou que a vantagem de ser em CGI pra live action é muito grande nas cenas de batalha, é muito mais legal, como é que sim, é? Sim, com certeza. Num filme de 3D, né, a grande vantagem, inclusive acho do 3D sobre o 2D tradicional, é que a câmera vira um personagem à parte. Você pode transformar a câmera num personagem. Uhum, e na verdade, vira você na primeira pessoa. Então, nas cenas que as tartarugas estão correndo pela cidade, voando, você está viajando junto com elas. Né? Você vai voando pela cidade. E nas cenas de combate, as coreografias de luta foram baseadas em filmes antigos de luta. Uhum. Justamente, qual a diferença, então, dessas cenas de luta é que você pode rodar a câmera em volta da torno dos personagens. Livremente, sim. Livremente. Você tem uma liberdade gigantesca. E isso, então, dá uma movimentação no filme. Né? As cenas de combate são muito emocionantes, são muito boas. São boas de assistir. É divertido. Maneiro. É divertido. E os animadores realmente se preocuparam com detalhes, assim, sensacionais. Tem uma cena que é a luta principal, né? Quando as tartarugas já estão chegando nas indústrias. No fundo da tela, presta atenção, gente, que é muito legal. Tá rolando uma ventania. Então eles estão animando as árvores ventando. Só que, assim, é muito simples, mas é muito legal. Dá um tchan na cena que é muito bacana. Com certeza, é muito frustrante pro animador fazer aquela merda toda, ficar se matando e no final... Ninguém percebeu. Árvore, cara, eu fiz árvore, cara. Cara, I love being a turtle! Personagens clássicos estão fora. Não tem Destruidor, não tem Krang pra variar, não tem Tecnódromo. Não, Krang ainda não entrou, nem o Tecnódromo. Pois é. O Destruidor também não. Os Futininjas, né, estão no filme, mas eles são contratados pelo Interest pra ficar de olho nas bestas que estão chegando na Nova York. Ah, então, camarada, a gente não tem só combate com ninjas genéricos, tem combate contra monstros, essas coisas também. Sim, ah, tem essas coisas. Bacana, porque isso que é a diferença, né, do live action já é mais complicado fazer isso. God, I love being a turtle! Mas tem uma outra coisa também muito legal, porque o filme, então, pede que o Leonardo ele volte pra cidade, e quem vai ter uma dificuldade imensa em aceitar isso é o Rafael, né, porque o cara ficou fora o tempo todo, né, e agora já chega esse babaca, ficou o tempo todo fora, ignorou o Splinter por um tempo, agora quer mandar em mim. Ué, eu não vou aceitar então isso. Então tem um draminha todo interno, tem né? Tem drama, e a partir desse momento, a história do filme, na verdade, vira pano de fundo, o principal vira isso. É, são eles mesmo, a relação deles. A relação do Rafael com o Leonardo, é muito legal, chega no auge que os dois não se aguentam e vão cair na porrada um contra o outro. Tô tenso já, tô tenso. Né, vão cair na porrada um contra o outro, a luta entre os dois é muito boa, no final o Rafael morre. No final o Rock ganha. Isso que é uma coisa boa dessa animação, é que eles conseguiram juntar agradar um pouco mais as crianças e também ter as partes obscuras, né? Como sim, começa um pouquinho mais violento, assim, esse drama de fundo. Eles conseguiram unir as duas coisas, né? Conseguindo unir as duas coisas. O grande objetivo é reunir as tartarugas de novo numa grande equipe. Porque o Splinter não deixa. Mesmo o Leonardo voltando, fala: vocês não vão lutar contra o mal por enquanto. Porque vocês têm que voltar a ser uma equipe antes disso. Obviamente, o nego ignora isso e vai, né? Mas... Então vai ser um bom videogame. Vai ser um já tem o videogame, já tem até pro Xbox e pro Wii. Excelente. Queria jogar no Wii pra ver como é que é. Eu descobri por que o Leonardo foi no Brasil, no América Central como um todo. Uhum. E eu já sei agora, não vi o filme, mas sei quem ganha o combate entre dois irmãos. Uhum. É o Leonardo. Uf. Por quê? Ele veio pra cá e aprendeu a dar a rasteira ou o rabo de arraia. E quando tu passa uma rasteira, uma tartaruga, ela cai de costas e não levanta mais.